da tarde, cansaço logo bate. Tu olha no relógio, o tempo tá de sacanagem. O chefe no ouvido, quase tu não aguentou. Quase sai o xingamento, mas na hora. Ah, eu sei, sei, eu sei, tô sabendo. Salário lá embaixo, enquanto a raiva tá crescendo. Merda, muda logo de assunto. A tarde tá passando, logo a noite chega junto. Passo na minha casa, logo mais alguém me chama. Deve ser da minha gata pra curtir o fim de semana. Vai, vai, põe o pano bem da hora. Sai, sai, dá o tchau e vamos embora. Logo, já chegamos no local. Com 10 conto no bolso eu vou fazer meu carnaval. Nossa diversão, nossa curtição. O money tá bem pouco, mas nunca à disposição. Junta rapo, globo, chape, você chapou. A noite começou e quando tudo já passou. Eu vou, falou, família, mais uma festa. O melhor da sexta-feira é quando o sábado começa. Chegou, semana já passou. Eu vou, zoar, vou curtir. Eu sou vagabundo e vou chapar. Chapou, junto com a rapaz. Chegou, semana já passou. Eu vou, zoar, vou curtir. Eu sou vagabundo e vou chapar. Chapou, junto com a rapaz. Quase meio dia, quase não levantei. A fome tava demais, rapidão eu almocei. Passei na net, atualizei o meu e-mail. Basquete logo mais, lá na rua eu tô no meio. Vagabundo, isso é vida de verdade. Rolê bem sossegado, curtindo minha liberdade. Eu vou correr, pois o dia tá zoando. A tarde já passou e eu nem vi ela acabando. Despede da rapaziada e logo fujo. A mina já tá pronta enquanto eu corre, chega em casa já vazando. Nunca tive asas, mas hoje eu vou voando. Liga, ela deve tá zingada. Já vou, tô chegando na sua casa. Pronto, meu destino alcançado. Invento uma desculpa então. Não sei aonde eu vou zoar, mas eu sei que essa noite eu vou chapar. Escutei, amor, aonde vamos? Calma, a noite tá só começando. Todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite. Ah, chegou, semana já passou. Eu vou zoar, vou curtir. Eu sou um vagabundo e vou chapar. Chapou, junto com a rapaz. Chegou, semana já passou. Eu vou zoar, vou curtir. Eu sou vagabundo e vou chapar. Chapou, junto com a rapaz. Domingo é família, o dia mais sagrado. Comer macarronada, arroz de fone, frango assado. Bater aquele papo na frente da TV. Bobagem tem de monte, não sei qual vou escolher. Então vai ser melhor te dar um sono. Acorda 4 horas, vê qual jogo tá passando. Leva a sala pro quintal, chama toda a sua galera. Se for clássico, assiste, se não for, já era. Vaza lá pra rua, forma o gol com a chinela. Nossa arena tá montada, tá chegando até plateia. O jogo então começa, a gente faz a festa. 2 gols, 10 minutos, quem tá fora tá com pressa. Tem que saber viver, saber ter seu lazer. Segunda após segundo, nosso dia vai valer. Isso tudo já valeu, nossa rapa já curtiu. Partida após partida, nosso dia já partiu. A noite vem chegando, corre mais e logo vai. Eu ando precisando falar com o nosso pai. Deus meu salvador, valeu pela semana. Me leve sossegado, protegido pra minha cama. Às vezes no silêncio da noite eu fico imaginando nós dois.